certo pai tinha um único filho, a quem amava profundamente. Ele cuidava tanto daquele menino, tinha tanto orgulho. E o menino foi crescendo, mas havia algo na personalidade daquele menino que entristecia o seu pai. O menino se demonstrava rebelde, às vezes desobediente, muitas vezes egoísta. E o pai era tão bom. Ele não entendia como é que o seu filho, sendo carne da sua carne, sangue do seu sangue, tendo sido criado por ele, como que aquele menino era tão diferente? O pai, com todo amor e carinho, procurava educar, orientar, instruir. Mas o jovem, à medida que ia crescendo, ia se tornando cada vez mais rebelde, cada vez mais insubmisso. Chegava, inclusive, a desafiar o próprio pai. E já na adolescência, começou a andar com maus elementos. Aprendeu a fumar. Achou muito legal aquilo. O pai, quando viu que o filho estava fumando, percebeu o perigo. Sabia que daquele vício outros poderiam vir. E ao tentar dar conselhos ao filho, ouviu a seguinte resposta: "O senhor não tem nada com a minha vida." Aquilo foi muito duro. O filho, depois disto, aprendeu a fumar maconha. Fumava escondido porque não queria que o seu pai soubesse. Mas o pai percebia. Ele estava alterado, comportamento estranho. A pupila do olho ficava diferente. E aí aquele moço começou a misturar outras coisas: bebida, bolinha. E ao invés de fumar maconha, passou a fumar o crack também. Tinha um cachimbinho feito ali com tampa de garrafa que ele usava para ficar doidão. O pai percebeu que o filho estava completamente diferente. O quarto todo bagunçado. Trocava a noite pelo dia. Arrastava os móveis dentro de casa. Não acordava cedo, não procurava emprego. Saía e não dizia para onde ia. O pai sofria muito, mas ele amava o filho. Ele queria tanto que o filho o ouvisse, que percebesse que estava jogando a sua vida na lata do lixo. Mas como que alguém pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Como? Como resgatar uma vida que não quer que se intrometam com ela? Como mostrar que verdadeiramente é amigo, quando o filho rebelde acha que os verdadeiros amigos são aqueles que estão lá fora lhe oferecendo crack, maconha, cocaína e bebida alcoólica? Triste situação. Aquele pai restava apenas orar, chorar, interceder, pedir a Deus que aquele filho mudasse. Um dia, aquele moço foi sair de casa. Depois de ter dormido até o meio-dia, o seu pai lhe disse: "Filho, onde você vai?" E ele respondeu: "Não é da sua conta. Filho, por favor, não saia. Vamos conversar. Vamos ser amigos. Pai, não tenho tempo. Outra hora a gente conversa." Virou as costas, ligou a sua moto e saiu. Mas lá na frente, o diabo, que achou que já tinha usado bastante aquele moço, resolveu jogá-lo fora como se fosse um trapo imprestável. E surge um caminhão do nada. O moço tenta parar a moto, mas ele não estava com reflexo em dia. Os seus nervos já tinham se deteriorado. A sua visão já não era mais a mesma. Ele só viu aquele monstro, aquele caminhão à sua frente. E esta foi a sua última visão. O motorista do caminhão, que não teve culpa nenhuma naquele acidente, desceu rapidamente e socorreu o moço. Ele tinha sofrido fraturas na cabeça porque ele estava dirigindo sem capacete. Foi levado a um hospital inconsciente. O telefone tocou na casa daquele pai e o homem estremeceu quando ouviu a triste notícia. O seu filho sofreu um grave acidente de moto, tem várias fraturas no crânio e o senhor deve vir para cá imediatamente. Aquele pai sentiu o coração desfalecer. Sabia que não tinha plano de saúde, nem condições de arcar com uma despesa daquela, mas ele iria encarar o desafio. Ele queria ver o seu filho vivo. Foi para o hospital e ouviu o pior diagnóstico possível. O médico, porém, disse: a sorte é que não houve perda de massa encefálica. Nós vamos tentar salvar o seu filho, mas não sabemos quanto tempo ele vai permanecer em coma. Então aquele pai teve que assinar vários papéis, muitos documentos, se responsabilizando pela diária na UTI, por todo o tratamento, por todo o medicamento, por toda a cirurgia, por toda a despesa daquele hospital. Ele assinou tudo. E assim o filho ficou 20 dias na UTI. Quando saiu da UTI, foi para o quarto e ficou 3 meses no quarto, com enfermeira noite e dia. E quando recuperou ao menos o juízo, ele não tinha os movimentos. Os médicos disseram: tem que fazer fisioterapia, tem que pagar fisioterapia. E aquele pai foi pagando tudo o que era possível com os melhores especialistas. E o filho não se dava conta do desfalque que aquele pai estava sofrendo. Teve que vender a casa, teve que vender o carro, teve que vender os móveis da casa, porque quem não tem casa, para que precisa daqueles móveis? Ele vendeu o pouco ouro que tinha, o relógio que tinha, foi vendendo todas as coisas, rapou todo o dinheiro da poupança, fez muitos empréstimos, financiamentos, assinou mais promissórias no hospital. E assim, aquele pai ficou completamente na miséria, gastou todo o seu dinheiro. O tratamento foi caríssimo, elevadíssimo, mas valeu a pena. Aquele pai pôde olhar para o filho que estava totalmente recuperado. E aquele moço disse então ao seu pai: pai, eu não merecia. Reconheço que eu fui um filho ingrato, desobediente, rebelde, infiel. E no entanto, o senhor vendeu tudo o que tinha para me ajudar. Como que o senhor pôde pagar uma dívida tão grande por minha causa? E o pai respondeu: meu filho, eu fiz tudo isso porque eu te amo. Eu, de fato, não tenho mais nada, mas eu tenho o mais importante. Eu tenho você, a quem eu amo de todo o meu coração. E quando o pai disse isso, uma lágrima escorreu pela face do filho. Ele tinha sido tão ingrato, tão rebelde, tão desobediente, mas o seu pai o amou até o fim. No tempo em que ele esteve no hospital, nenhum dos amigos drogados, nenhum dos traficantes, nenhum dos viciados, ninguém foi visitá-lo. Somente o seu pai permaneceu ali até o fim. E agora este filho tomou a decisão de viver e servir o seu pai até o último dia da sua vida. Você que está ouvindo esta história, filho rebelde, filha ingrata, mais do que você ser ingrato ao teu pai e à tua mãe, e aos teus familiares, aos que te amam de verdade, escolhendo companhia, os maus elementos, os traficantes, os bandidos, os viciados, os perdidos, achando que eles sim são bons, você que tem feito isto, Você, mais do que ser ingrato ao pai e à mãe, está sendo ingrato a Deus, porque foi Ele que te gerou. Foi Ele que te deu a vida e você mal se lembra de ser fiel e agradecido. Mal se lembra de servi-lo e está vivendo esta vida como se não tivesse que dar satisfação a ninguém. E pelas coisas que você tem feito, muitos males e perigos te cercaram. E de todos, o Pai Celestial até agora te guardou sem que você percebesse. Até quando você vai viver desta maneira, nesta autossuficiência e arrogância, longe do teu Pai Celestial, entristecendo os seus familiares e as pessoas que te querem bem? Até quando você vai achar melhor aquela rua escura, aquele lugar de prostituição, de perdição, aquele inferninho? Até quando você vai achar aquilo melhor do que o quarto que você tem, a casa onde você foi criado e, principalmente, melhor do que a igreja que você fazia parte? Até quando, filho? Até quando, filha, você vai viver desta maneira, sabendo que o Pai Celestial te ama? E sabe, o que mais dói nesta ingratidão é que Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou o esplendor da sua glória, deixou toda a sua riqueza celestial e veio a este mundo para te resgatar, para te recolher, para te salvar. E ainda que Ele tenha estendido as tuas mãos na tua direção, você ainda assim se recusa a recebê-lo como Salvador. Mas eu te digo, Ele abriu mão de tudo, Ele deixou tudo. Aqui nesta terra Ele chegou a dizer: o Filho do Homem não é como as raposas e os passarinhos, porque as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E Ele teve sim um lugar para reclinar a cabeça. Ali, pendurado na cruz do Calvário, Ele tombou a sua cabeça. Tombou para o lado, dizendo: Pai, está consumado. Renunciou a tudo por tua causa. E Ele fez isto para que você escapasse da morte, para que você fosse resgatado, resgatada, e tivesse vida de verdade. Então, não continue a viver desta maneira. Ainda que seja com lágrimas nos olhos, com arrependimento pela sua ingratidão, olhe para Jesus Cristo. Diga: Senhor, me perdoe por toda a rebeldia, por todos os meus pecados e por todas as minhas desobediências, porque agora eu vejo que nunca ninguém me amou do jeito que o Senhor me ama.